incríveis palavras de fé, mais que milagres e bondades, Deus é amor, grandioso amor, não olha o tempo, pensa em Deus é amor. Deus é amor.